Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Eu sou o Joel Suki e a frase mais clichê do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui é Samuel Ragnos do Cabine do Tempo e a minha frase será: o Homem-Aranha 2 é o único Homem-Aranha que tem um inimigo chamado Doente V. Doente V. Eu sou o Dinho Corleone e nesse último filme do Homem-Aranha eu não sei o que é o pior. Ou se é o Stan Lee sem bigode ou se é o Duende Verde mesmo que pareceu um emo. Ixi, Maria, ele tava sem bigode mesmo, ó, mano. Puta que pariu, mano. Ixi, é mesmo. Puta que pariu. É um dublê, mano, não era ele não. Era um 3D dele, né? É, não, o bicho não pode ser sem bigode não. Eu sou Giovanni Araújo, miniatura Gijo, e eu tenho uma grande dúvida pra tirar. Quando o Homem-Aranha vai no banheiro, o papel higiênico fica preso? Fica, né? Eu acho que fica, mano. Aquela calça ali é muito apertada. Não, mano, a aranha, ela não... O corpo dela não prega na parede, não, mano. Tu prega as pontinhas. Tu é aranha pra saber agora, porra! Eu dei a aracnofobia, mano. Mas a bunda da aranha é cabeluda, viu? É. Sim, mas é cabeludo pra espetar os pelinhos que queimam o inimigo, não é pra... Falou, Manel! E-mail! Correio. E vamos para mais uma leitura de e-mails, onde nós falamos no cast passado de Pica-Pau, né? Pica-Pau ali. Tu é doido, é episódiozão. Nostálgico, altamente. Né? É, mano, tu é doido. Pessoal, todo mundo comentando e tal. Exatamente. Comentem lá nos casts, que isso é altamente importante pra gente, né? E um pouco mais importante do que isso é comprar pelos links do Submarino, né? Exato. Isso aí é importante mesmo. Mas tem que clicar no link Submarino, né, do Azilla. Pois é, exatamente, não adianta só comprar. Se o cara só comprar, não fez muita coisa, né? E se você quiser enviar e-mails, envie pro azillacast@azileitor.com.br ou pelo azileitor@gmail.com. Se não der certo em um, dá no outro. É, mande nos dois por via das dúvidas, né? Se você estiver escutando a versão sem e-mails, os e-mails irão terminar agora, nesse exato momento. Irão exterminar, né? É, exterminar é mais poético. E pra quem ficou depois dos e-mails, Neto? Galera, é o cara dos... que é mais entendido, né? O cara que aproveita 100% do programa, né? É, uma pergunta que o pessoal tem feito no Facebook, no WhatsApp também, é que o nosso amigo Neto está... não está participando de alguns casts, né? A galera tá pedindo aí, tá com saudades, né? Mas porque o cara tá trabalhando na UPA, né? Aí... É, Lácia, a gente tá em processo de reestruturação, né? É. Mas é porque eu ainda tô sofrendo com a maldição do Manel ali. É. O Manel, desde que ficou desempregado, amaldiçoou algumas pessoas, né? Enquanto esse bicho não voltar a trabalhar, a gente tá com esse problema aí. É. E tem aqui o Pica-Pau do Futuro por Marques Winchester. Olha aí, esse aí tá irado. Porque a gente falou que o Garcia Júnior é que dublava o Pica-Pau, né, velho? Ele fez aí Pica-Pau do Futuro, né? Primeiro e-mail do Pedro Henrique Amorim. Que isso? O Pedro Henrique Amorim, velho, enviando e-mail pra gente, velho. Serei. Começar o e-mail com olá, tudo bem, né? O cara... O Maceió, estudante de TI. Olá, asilados. Aí, meu cara quase foi, mano. Olá. É, asilado, tem que falar com a queria disfarçar, né? Porque pessoal ia começar a pedir emprego, né? Tá. Começou lá, asilados, o bicho todo assim. Foi citado por vocês o primeiro episódio do clássico da aparição do Pica-Pau. Knock Knock, ou o Pica-Pau ataca novamente. Onde o Andy Panda tenta capturar o Pica-Pau colocando sal na cauda dele. Vixe, episódio é um clássico, né, mano? Pica-Pau. Esse aí era irado demais. Lendo pela internet, vi que, na verdade, essa expressão vem do inglês. To Celt a Beard Tales. Os pais dizem isso para os filhos para ensinar a eles que vale mais a pena trabalhar. Os tarina. Ensinar isso pro Manel, né? Mas você tem... Bicho todo analfabetizando, né? Ou seja, botar a mão na massa do que se utilizar de técnicas desonestas para conseguir os seus objetivos. Vixe, eu não tinha me tocado que a lição de moral era essa, né? Que a malandragem não leva a nada, né? Ele diz aqui, não, se você conseguisse chegar perto o suficiente de um pássaro para colocar sal na cauda dele, já daria simplesmente para pegá-lo com as mãos. Olha aí, taria. Aí, mano. Filosofia do Pica-Pau, né, mano? Caramba, mano. É mesmo, né, mano? Mas não é, mano. Nunca tinha olhado por esse lado, não, mano. Sempre pensei que atacava um saleiro num passarinho aí e prendia ele. Pois é. Não, eu nunca pensei nisso, não, né? Na questão de distância e tal, mas... Não é, mano. Fica aí a dica, né? Próximo e-mail aqui é porque o cara começou com o nome dele no meio da frase e não deu pra entender. É o Walter Pando, o antigo Walter Pando. Fazia tempo que esse bicho não escrevia nada, né? É, deixou a preguiça de lado, né? O Walter Pando, beirando os 30 anos, estudante de porra nenhuma, de férias do trabalho, mas ainda penando na faculdade. Bom, vim aqui comentar sobre um cast mais recente, sobre o desenho animado mais fálico ever, não me lembro se comenta e tal, tal, tal. Sabe o que é engraçado? Mano, antes do cacete planeta falir, esses bichos tiveram uma ideia genial, mano, de dar uma plagiada nesses desenhos antigos. Legal, mano. Eu me lembro que eles fizeram o tal do... Foi, mano? Esse pin é do cacete planeta, mano, quem elaborou essa parada. Aí eles fizeram até um Bob Esponjazão todo derrubado ali, o bicho era meio cachaceiro e tal. Pra mim foi uma das maiores sacadas do cacete, antes dele quebrar, né? Era bom, mano, o cacete. Enfim, vamos ao e-mail. Como vocês falaram um pouco de Disney, gostaria de esclarecer a confusão que houve. Disney, no início de carreira, fechou um contrato com a Universal para a produção de curtas animados. Porém, nas linhas miúdas, nada falava que os projetos criados por ele enquanto da empresa pertenceriam à empresa, perdendo assim a propriedade intelectual. Isso gerou nele a vontade de sair da empresa, deixando o Oswaldão, né? Universal, né? O famoso... Pois é. Coelhozão. Oswald na Universal. Isso aí é aquela parada do cara não leu as linhas de contrato, o cara... Aquele termos de uso do Facebook que ninguém lê, o cara assina logo uma vez. Pois é, mas esse é um negócio sério. Porque normalmente, o pessoal na ali, normalmente quando você tá numa situação de assinar contrato, a pessoa que lhe dá o contrato espera que você assine logo, né? Já peguei o hábito de todo evidente de assinar a lei, enquanto, por exemplo, o cara me entrega o contrato, eu paro pra ler, o cara tipo muda de expressão, já percebeu isso aí? Porque ele acha que o cara vai pegar e assinar, aí o cara fica puto se eu ler. É, mas tem caras que realmente ficam puto, né, mano? Quando o cara tá lendo o contrato. É, um dia desse o cara me deu um contrato de umas 15 páginas, aí sentou na minha frente, eu, não, beleza, vou ler e amanhã eu te digo se eu vou assinar. Aí ele pensava que eu ia assinar na hora, né? E daí, é doido, né? É meio otário, né? Continuando, mas enfim, naqueles tempos eram outros tempos, né? Se eu também tivesse vivido na década de 40, talvez eu assinasse, né? Sem ler. Bom, desde sua saída, o Walt Disney não escondia a ambição, né, de reaver sua propriedade sobre sua primeira grande criação. O que só foi consumado ultimamente, pois a Universal é dona da NBC, onde o canal transmite alguns dos mais importantes jogos de futebol americano. Isso também é uma merece um cast depois, esse disputa da NBC, da Fox, e tem outro canal americano aí também, que eles têm uma história interessante sobre... O universo dos bastidores de TVs americanas. Tem essa parada mesmo, né? NBC, ABC, eu sei que uma é a do pavão, né? A outra é a do olho. Não, e a Disney aí, mano, a bicha tá podendo, mano. Porque muita gente não sabe que ela é dona de uma porrada de empresa, né, mano? Inclusive da Marvel ali, que tem gente que não sabe que a Marvel é da Disney, hein, mano, também. Pois é, mano. O caso dos novos nerds, né? Pois é, é mano. Porque se tu for parar pra pensar, mano, a gente tá vivendo numa época tão dinâmica, mano, que se tu parar, por exemplo, pra pensar, sei lá, o cara, ele vai servir o exército, né? Aí, não sei o quê, vai pra uma missão de paz no Haiti de um ano. O cara vai no ano, quando ele volta, mas já tá tudo diferente, mano. É? Já pensou? É um negócio sério. Mas pra quem não sabe, é isso aí mesmo. E também outro, o cara pensa que a Disney se faz só do parque, é ingenuidade demais, né? Inclusive, né, mano, a gente falando aí de exército, a gente falou com um amigo nosso antigo, né, mano, que a gente queria gravar com ele, a gente tá curioso pra saber as histórias do cara. Pois é, quem gosta dessa parada armamentista, né, Guerras for Real, muito em breve vai ser um programa sobre isso aí. Bom, e aqui finalizando, depois de tanto tempo, nosso amigo Walter só quis esclarecer um pouco, na verdade o Disney não roubou, ele foi roubado, né? Foi, Gilaldo. Mas aí aqui, eu acho que aqui também cabe aquele entendimento, mano, que a história é contada pelo ponto de vista do vencedor, né? É. Se o Disney não tivesse ficado um mega bilionário, os caras na história aqui da Universal iam dizer que ele era só um louco que ficava gritando no portão pelo coelho dele, né? Ah, velho, eu tenho certeza que quando a Disney comprou, mano, parece que comprou em 2006, alguma coisa assim. O Disney deve ter se contorcido todinho, mano, levantado os braços assim no túmulo. Consegui, fila da puta! Aquela é doido, máquina, mano, que fica medindo a pulsação do cérebro dele, né? Deve ter dado uma guinada assim. Thales Lucas Machado Sanchez. Sanchez, né? O cara é mexicano, hein, meu cara? Idade, 24 anos. Profissão é empresário. São José dos Campos, São Paulo. Oi. Fala, pessoal da Zila. Uma vazilada de vocês. Oi. No episódio do Pica-Pau, vocês discutiram a nacionalidade do Leôncio. Ele não é português e nem russo. E muito provavelmente não é espanhol, né? Que não sei quem disse aí também. Na verdade, ele é sueco. Uma taria, velho. Chegou, mas chegamos perto, né? Foi quase, né? É. Só isso? Taria, o cara tava pelo menos tá aí, teve o cara sucinto, deu trabalho, né, de escrever um e-mail só pra dizer, não, mano, mas ele era sueco. Ah, beleza. Próximo e-mail aqui é do Marcos Vinícius, mais conhecido como Vinha, né, no mundo gamer. O Vinha não mexe a cadeira, né? Pode ser, você é professor, né? E Caquinho no meu bairro. Então, se você, sei lá, tá jogando LOL e vê algum Vini, pergunte se ele ouve o Azulay. Aliás, se você joga LOL na tela de seleção de personagens, né? Pergunte se alguém ouve o Azulay, né? É verdade, isso aí. Ao invés de ficar brigando por top, mid, né? Os caras, vixe, mas é mesmo, não sei o que. Enquanto o cara diz, vixe, é mesmo, tá aí tu, o cara bota mid. É. Esse meio pela primeira vez, já que acompanho vocês há uns 8 meses, só tomei coragem de enviar agora. Pô, desde os primeiros cast me identifiquei com as histórias de locadora. Na escola, na lan house, os videogames, kkk. Mas aproveitando o gancho do último cast sobre lenda nos games, sou do Espírito Santo, de Itapemirim. E moro num bairro chamado Campo Acima. Ixi. Isso é um nome bom, né, velho? De bairro. Campo Acima, mano? Como é que é isso? Porque eu penso num lugar bem bucólico, né? Não, tu pergunta, não, mano, onde é que o cara mora? Não, ele mora ali no bairro de Campo Acima. O cara pensa logo num descampadozão, né, e tal. Pois é, isso aí que eu imaginei mesmo. E como em todo lugar que é cheio de noiados, né? O cara já imagina que o cara mora na Cracolândia, né? Do cão descampadozão, mas nem tanto, né? Bom, porém, o cara que era o chefe do tráfico por aqui, o famoso CI, né? CIzão, CI é um nome, né, bom pra um traficante, é. Coincidentemente, era dono da primeira, na época, única locadora de jogos aqui no bairro. Ixi, Mario. Olha aí, o CI, uma história de sucesso, né? O cara começou com uma locadorazinha humilde até ficar o dono da boca, né? como não poderia ser diferente, no banheiro da locadora do Sei rolava uma marola, né, danada. Você jogava por horas bem avançadas no jogo, dava um pause, ia mijar e quando voltava, fatalmente morria, né? Por quê, né? Foi muito grande, viu, mano? E o pior é que as locadoras já tinham essa fama de não ser um local muito bom, né, mano? Pra menores. Sei, ainda faz um negócio desse, mano. Não é, mano. Bom, mas isso não é um assunto em questão, pois apesar de tudo que foi lá que tudo começou. E agora comentemos sobre o último cast. Percebeu aqui que ele deu uma insinuação leve, que hoje em dia ele é um viciado do caralho. Sei, né? Vamos comentar o último cast. Eu achei interessante as lendas, principalmente os enigmas que se formam no Pokémon. Isso aí. Aqui também tinha essa parada do Street Fighter. Essa parada do Street Fighter, eu sinceramente nunca ouvi, ó, mano. Não sei se é porque na época o cara era tão focado no jogo, mas esse boato aí eu não acompanhei na época, não. Vim saber depois. Os caras gastavam dizendo que tinha que dar perfect em todos e empatar uma com o Bisoma, e o pior é que a galera realmente tentava. Ponte de Vega com o Bison. Nem tanto, né, mama? Mas empatar com o Bison é putaria. Galera inventava cada uma, mano. Isso aí é um retrato de uma época, né, mano? Que hoje em dia os jogadores são tão impacientes, mano, que o cara lesse uma notícia dessa, ele nem tentava, mano. Não é? Aí, vixe, me empatar com o Bison. Não, mas dá não. Comprar o DLC aqui que é mais negócio. Bom, mas aqui também teve a lenda do Yu-Gi-Oh! Que se você ganhasse de todos os inimigos com Exódia, você ganhava 3 cartas dele. É, mano, eu lembro que tinha uma porrada de lenda desse jogo do Yu-Gi-Oh! Também, ó, mano, de PS1. Bom, no Mortal Kombat, como eles diziam, se você zerasse 50 vezes com Liu Kang, né? Ué, e se o videogame não explodisse, você ganhava Jack Chan. Vixe. Agora eu me lembro dessa parada mesmo do Mortal Kombat, agora eu não me lembro não, mano. O cara salvava ou pegava password, como era isso? Que eu me lembro que tinha uma parada assim, né? Sei lá, o cara finalizava 5, era 7 vezes, abria um jogozinho de nave, né, no Mortal Kombat. Ah, não, acho que o cara tinha que fazer um truque, mano. Eu acho que era no Mortal Kombat 3 esse daí. Pois é. O cara botava aqueles códigozinhos e jogava o... Acho que era o Galaga, alguma coisa assim. Outro que não sei se é verdade, assim, no The King of Fighters 97 dizia que se você chegasse no Orochi e desse draw 5 vezes com o último personagem, não sei nem se é possível, você enfrentaria um demônio na 6ª vez. Tu vê que com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais absurdas, né? Porque no começo, no Street Fighter, né, rapaz, era você dar um perfect, um empate no Bison. Aí os caras chegam em 97, mano, no Orochi, que qualquer coisinha o cara levava um especial de 100%, aí o cara ainda querer empatar. Dá um draw, né, mano? 5 vezes? 5 vezes. Com o último personagem, né? Porque aí continua com esse trabalho show que vocês fazem e vou ficar por aqui esperando o convite para participar de mais um cast, porque sou nordestino nessa porra. Leandro, 2 litros, nosso já clássico ouvinte. Fala, sim, bando de asilados. O cast de lendas estava parecendo um podcast de mentiras. Lembro que na época da locadora a gente jogava o Mortal Kombat 2 e tinha um cenário que a Sônia e o Kano aparecem amarrados. Eu lembro desse cenário aí, do Mortal 2. Eu também. Me lembro que o Mortal Kombat, ele era... Eu não sei nem se isso é interessante, se é um marco pra época, mas eu me lembro que ele fazia muito isso, né? Nos cenários dele, eles botavam uma porrada de easter eggzinho, né? Antes disso aí ser moda, né, e tal. É a galerinha liseira que ficava só olhando a gente jogar, jurava que se chamássemos eles para jogar com a gente, eles fariam um truque que libertaria os dois personagens. E aí é loucura total, né? Aí eu dei valor, viu? Aí o cara tá superando, né? Que é uma coisa, como é que se diz? É a mentira, né? A lenda inventada pelo editor da revista, né? Agora o poiteirozão lá de plantão, o bicho conseguiu inventar uma lenda que ele podia se incluir no jogo, né? Isso aí eu sinceramente nunca tinha visto, não, mano. Mas aí é um mérito doido pro cara, mano. E aí? A pessoa, mano. É loucura muito grande. Yeah. Homem-Aranha. Aranha, né? Eu tenho uma nostalgia grande muito mais das revistas e do primeiro filme do Sam Raimi, que foi muito foda, mas aquele primeiro filme ali. Como diz o meu irmão, é Homem-Tarântula. Pra tu ter uma ideia, mano, assisti aquele primeiro filme do Sam Raimi 5 vezes no cinema, mano. É, Sam Raimi, mano. Pense doido, mano. Primeiro filme, porra, do Tobey Maguire. Quem é Tobey Maguire? Isso. Mas é o Tobey Maguire, velho. Top Vixi misturou tudo, ué. Homem-Aranha foi um filme que foi prejudicado até pelo 11 de setembro. Ah, sim, sim. É. Sim. Então, cara, então tiveram que cortar o filme, né? Umas partes lá, né? É, não, porque tinha uma cena famosa em que eles prendiam o helicóptero dos bandidos, que é uma referência do HQ, na T, entre as torres do World Trade Center, né, cara? Botaram no DVD, não sei o quê. Eu tinha esse pôster, tá? É mesmo? Tinha esse pôster, que graças a Deus minha ex-mulher levou. Ela... Agora me lembrei do meu pôster, galera. Vai dar depressão. Agora me lembrei do meu posto que eu comprei, então, cara. O Didi sempre tem uma história de triste pra contar de alguma coisa que a negada levou dele, né? Conta, mano? Conta aí, Giovanni. Se abre aí. Não, de novo? Você que agora é psicólogo, agora é psicólogo. Manuel, imagina o Manuel sentado na cadeira, com o papelzinho na mão. Chega aí! Com um copo de uísque, né? Copo de uísque balançando gelo, assim. Peraí, aí não. Quem tem lance com copo de uísque balançando, olhando com o cara vestido de cobre de chambre, é tu com o Samuel. Você sai... vocês é que tá rolando um amor lindo aí, negócio de sanduíche pra lá, joga bug no outro, esfrega aí. Sanduíche aí é do... Vai passar 20 anos de jogo falando desse negócio do hambúrguer, mano. 50 puta, anos, cast número 2100 e tanto. Eu vou ele. Falando do hambúrguer, o Didi sem dente, mano. Eu ainda não tava tão ligado nesse negócio de universo ainda, mas tava lá acompanhando por fora. E vi quando explodiu o negócio do Homem-Aranha, né? Vai ter o filme do Sam Raimi e tal. Sam Raimi que tinha feito filme de terror, filme tinha, e a galera começou a criticar se o cara não seria capaz de fazer, aquela coisa toda. Tinha nenhum filme até então sido lançado do decente do Homem-Aranha, só tinha aqueles referências da televisão que eu assistia na TV Globo. Na verdade, tinha um dos anos 70, mas era vergonha alheia total. Esse velho, é aquele japonês, é que ele tinha um robô não, gigante. Não. Essa a fase de eu tô fudido. Tô vendendo minha mãe, foi depois. Essa aí, essa foi dos anos 70, uma série de televisão que saiu, se não me engano, da mesma empresa. Ah, do... eu lembro de alguns flashes dessa série. A teia dele era tipo corda de cedo, jogava a corda assim, ó. Ixi, é mesmo. Aí amarrava a corda assim, dava um nó automático, entendeu? Aí ele pegava e puxava o nó e ficava pendurando na corda, não era vergonha. Mas, cara, entre nós, era uma fase boa, cara. Eu tô dizendo pra vocês que na mesma época que saiu o Homem-Aranha, estava rolando o Hulk, né, galera? O Hulk do Exato, Bruce, Hulk, do David Bane. E até hoje é cultuado, né, cara? Respeitado pra caramba do Ferrinho, certo? Eu não sei se isso acontece com vocês, ó, mas eu acho que tá tão intrínseco, mano, esse negócio do Homem-Aranha, do Super-Homem, o Batman, na cultura pop, mano, que você cresce com aquilo ali, mano, e é natural você crescer com aqueles heróis ali. Porque eu lembro, mano, de ter uma camisa do Homem-Aranha quando eu era pequeno, mano, pivete, velho. Sabia nem que porra era essa de Homem-Aranha ali, mas já tinha. E o Homem-Aranha, ele também teve, além dos filmes, né, que teve a primeira trilogia, ele teve também desenhos animados bem bacanas, né, como o Homem-Aranha dos anos 90, né, que isso meio que preparou o terreno pro filme, né, que foi no início dos anos 2000. E esse aí era o único que eu gostava, viu, que é o que passava lá na TV Globinho, era esse, né, Esse é bacana pra caramba esse daí, viu. Não é aquele Homem-Aranha Ultimate, né? Que tem no Netflix e tudo mais. É aquele, aquele do queixo quadrado, né, Homem-Aranha? Isso mesmo. Homem-Aranha. Esse é ruim demais. Mas eu acompanhei, mano, toda essa fase do Homem-Aranha ali, da saga do clone. Acompanhei muito da saga dele do Maximum Carnage, né, mano? Do Carnificina Total ali. Eu me lembro quando eu comprei a revista, mano. Vixe, meu irmão. Luta zona foda, mano. O Homem-Aranha e o Venom, mano. Máximo Carnage que eu tenho que falar aqui. Eu vou fazer inveja agora também, né? Eu tenho a fita original do Super Nintendo. Ixi, é clássico aquele ali, ó. Puta que pariu! Fita vermelha, cara. Eu tenho o cartucho aqui em casa. Vermelha ainda? Sim, é vermelha. É clássico, mano. Os jogos do Homem-Aranha também são muito bons, mano. Tu lembra aquele que era difícil pra caramba do Mega Drive, que chegou a jogar ele, que ia ficar tirando foto da galera e tudo? Não. O jogo era tão difícil que o Homem-Aranha podia morrer por rato, mano. Ixi, nossa. Rato Peraí, mas vocês estão vendo aí como é que é, né, cara? Como é que foi importante os impactos. Tanto é que os jogos foram o que aproximou vocês a tudo isso. Enquanto isso, eu já tava na geração HQ ainda, né? Que não me preocupava tanto com com o que estava acontecendo com os jogos, mas o Homem-Aranha nos anos 90 deu uma quebradinha do que tudo aquilo que a gente acreditava, né? Foi aquelas confusões do clone, o envolvimento espiritual do Homem-Aranha. Muita gente, mano, critica essa saga do Homem-Aranha dos clones por causa que foi uma saga confusa, não sei o quê. Não, a pior de todas mesmo foi aquela porcaria que ele mais um dia, se não me engano, que essa que entre nós, eu tacar fogo na saga aqui, foi aquela que a tia, ele vai fazer um trato com o diabo. Ali foi pra arrombar, meu irmão. Aí eu falei, É loucura, né? Falta de inspiração. Stan Lee tava cheio de dívida, empurrando os personagens pra tudo quanto é lado. Foi na época que venderam pro Japão e começaram aquelas loucuras. Então, meu Deus do céu, cara. A Marvel teve uma fase DC. Negra, né? Puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus. Fase DC, Warner, né? Fase Warner, só vai DC. Vão xingar a gente aí agora, hein, nos comentários. Em relação, fazendo esse comparativo dos quadrinhos com o cinema, ou até mesmo com a desenhos animados, o que é que caga um roteiro de um filme? Vou dar um exemplo aqui comparando com os quadrinhos. Hoje em dia, se a gente parar pra pensar, os melhores quadrinhos são aqueles que a gente compra um graphic novel já fechadinho com a história já, já prontinha. Por quê? Porque é mais bem pensado, né? Mais bem pensado. Mas por que é mais bem pensado? Porque só tem um roteirista. É só um cara cuidando de toda uma história. Qual é a desvantagem de uma revista mensal? É porque, por exemplo, a Saga do Clone. A Saga do Clone teve vários roteiristas. Saiu de mão em mão. Aí cada um, não. Eu acho que tem que caminhar pra esse lado. Aí o cara que pegava a história na frente, não, agora que tá desse aqui, eu vou caminhar pra esse lado. É tipo um telefone sem fio. O cara vai, dá a história Samuel, tu ainda foi bonzinho ainda, cara. É um querendo foder o trabalho do outro mesmo, meu camarada. Você sabe que nesse mundo todo mundo quer aparecer, principalmente no lado artístico, que o cara faz um trabalho melhor. Não, tem que fazer aqui um que deve marcar como tudo. Eu quero ser um Franklin Miller da vida. Aí tá achando que toda KQHQ vai ser o Cavaleiro das Trevas do cara, entendeu? Agora, das histórias do Homem-Aranha, uma das que eu mais recordo, assim, de eu ter lido, achado foda, mas aquela última caçada de Kraven. Saiu recentemente agora o graphic novel dela e é irada essa história. É foda, mano. Tanto é que já estão batendo na porta dizendo que o Kraven vai aparecer, que até então, na primeira fase do Tobey Maguire, ninguém nem citava o Sam Raimi, nem citava o Kraven, né, cara? Agora está sendo citado em função do resultado que aconteceu nos quadrinhos, né, cara? Então é importante, cara. Alguns personagens, o Kraven mesmo, achei muito um personagem interessantíssimo. Pois é, o Sam Raimi, ele foi muito corajoso, né, quando ele fez o Homem-Aranha 1, porque ele meio que mudou várias coisas que tinha desde o início da história do personagem, e ele modificou, e o mais invocado foi que a maioria dos fãs gostaram, entendeu? Exato, como o lance do primeiro amor dele ser a Mary Jane, né, em vez de ser a Gwen Stacy, né? Pior, mano, mudaram os poderes do cara, mano, mudaram aquele negócio da teia ser na carne dele saindo. A teia ser ele mesmo que tá gerando, graças a Deus, podia sair da boca. Aí... Que eu achei até mais massa, mano, a teia saindo da carne dele, que é tipo o poder mesmo do cara, velho. Eu também gostei. Eu não concordei, cara. Eu também gostei, sabe por quê? Porque desde que eu comecei a colecionar os quadrinhos, eu sempre me questionava. Pô, mas como é que um fudido desse que não tem dinheiro nem pra pagar o ônibus vai conseguir dinheiro pra ficar comprando tema, material pra fazer tema? Consome pra caralho, mancha. Ele fica passando pela cidade inteira, usando as teias, acaba de um dia pro outro. Mas como é que o cara consegue tanto dinheiro pra comprar material pra fazer teia? É tanto que ele gosta da roupa preta, né? Quando ele encontra o simbionte. Por causa disso aí, né? Porque ele não gasta teia. Isso, o simbionte gera teia. Isso mesmo, é verdade. Ai, Jesus, o simbionte da série do filme foi de arrombar. Ai, de arrombar. Foi foda, viu? O Homem-Aranha, eu acho que ele é um herói legal, porque ele é aquele cara que... E todo mundo fala que não, o Batman poderia ser qualquer um, poderia... Não, mano, o Homem-Aranha é que poderia ser qualquer um, mas... Não, o Batman tem uma característica primordial que o Coringa sempre foi. Porra, ele tem os melhores brinquedos, cara. Aí acaba com qualquer... Eu quero desse pra mim também. O Homem-Aranha é legal, mano, porque ele é aquele cara que ele é normal, mano. Ele tem problemas de uma pessoa normal, né? Ele tem problema de dinheiro, né, não sei o quê. E o legal também foi que o Sam Raimi, ele colocou várias coisas no filme, como a gente já citou, né, o lance da teia orgânica. O outro lance legal também, que não tinha na HQ, ele colocou pra ficar mais emocionante, o fato do Peter estar no local quando o tio Ben morreu, cara. Eu acho que ficou muito mais impactante do que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos nem vê o tio Ben, ele só vê as viaturas chegando. Aquele primeiro arco da morte do tio Ben, eu achei muito bem feito, mano, o primeiro filme. O segundo filme, chutaram até pauzinho da barraca. Fizeram a mesma merda que fizeram no Batman, dizer que o Coringa matou os pais do Bruce Wayne. É a mesma coisa. Agora uma cena que uma cena que eu tenho na cabeça, uma do primeiro filme do Sam Raimi. É a hora que ele vai descobrindo os poderes dele, mano. Que ele sobe a parede, ele descobre a teia, não sei o quê. Fica até Shazam, Shazam. Não, até brinca, né? É. O cara até brinca e bota os memes, né? Voe, teia! Vai! Né? É bacana, velho. Show de bola. Vai, teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, teia, vai! E outra, a explicação como é que ele adere no terreno, né, cara? Ali foi uma boa explicação, né? A adesão ao terreno, né, cara? Achei muito bem, muito feliz. Pois é, a Mary Jane do primeiro filme. Alá, meu Deus do céu. O que vocês acharam da O que vocês acharam dela, hein? Ah, eu, no primeiro filme eu acho ela até normal. Agora dos outros ela tava muito... Se achando demais, mas assim. Mas dava, chegava, dava uma raiva, falar, mano. Só tem que falar que é gostosa. Eu gosto daquela atriz. Aquela Mary Jane que é pouco pra Mary Jane que existe no universo do quadrinho. É, ela é verdade. Ela é fraca. Ela Mary é fraca. Jane não, que... Mary Jane eu... não tem peito murcho, né? É fraca que cara... só fala de bila, viu, mano? Manel gosta aí. Vou lhe falar uma coisa. Existe uma action figure da Mary Jane, que é uma pin-up, que tá dando problema até no universo de colecionáveis, cara. Xa, turbinada. Meu irmão! Vou ver se eu acho a foto aqui. Peter Parker é aquele nerd clássico, né, mano? Que ele é aquele cara que é CDFzão, não sei o que e tal. E no filme do Mark Webb, não, ele é aquele cara cool, aquele cara legal, não sei o que. Não, mas aí mas ele não é muito nerd, né, mano? Não. Ele continua sendo nerd, só uma versão 2.0. Eu não achei muito, não. Eu achei legal. Ele seria uma versão descolada, não daquele nerd babão totalmente, porque você pode ver que ele não é totalmente um loser, certo? Ele é um geek, né, mano? Ele não é nerd. Ele é um geek, cara. Ele é um nerd, porque ele é nerd, certo? É um geek e consegue arranjar uma menina excepcional. Agora, a Mary Jane, talvez seja uma mulher problemática, porque a Mary Land é um mulherão. Tu se acha, fizerem, mano, do primeiro filme? Ali. Tem que... É, não. Tô falando a Mary Jane... Pô, meu camarada. Não tô falando dos filmes, tô falando... As HQs, que pode né? ser. Porque, porque tanto é que nessa, a, nova, a tua tá correndo, tá mordendo as cordas por causa da situação gerada pela... Queen Stacy, cara. A mulher deixou todo mundo enrolado agora com ela, né, cara? Foda, viu? O que eu acho mais estranho do primeiro filme é um filme que se passa no colegial utilizando atores de 30 anos. Eu acho estranho, ó. Cara com 30 anos. 30 anos. Uma das primeiras coisas que eu achei estranho quando eu vi as resenhas do filme. Eu falei, pô, mas só tem ator velho nessa porra. Mas cara, tipo aí. Chaves, mano. É, foda-se. O cara tem 80 anos e não, mas tem um 8 ali, o cara, beleza. Apesar do Sam Raimi ter bolado várias coisas pra tentar melhorar a história do Aranha, pra ficar mais coerente, ele esqueceu esse lance do uniforme. No uniforme, na série Ultimate, só pra vocês terem uma ideia, pra justificar um fudido ter um uniforme legal, eles colocaram a história de que o Homem-Aranha tava no ringue de luta livre e o próprio dono lá do ringue resolveu fazer o uniforme pra ele. Aí ele pegou, falou como é que ele queria o uniforme e o cara foi lá investir e fez um uniforme fodão pra ele. Poderiam ter colocado isso no filme, mas não colocaram. Botou que ele costurou um uniforme de dois deles, entendeu? É, mano. Aí ficou de mais baladeira. A roupa desse filme novo é a única coisa melhor que no do filme antigo, cara. Não, que eu gosto. Eu gosto da primeira também, mano. Acho foda. Eu vou te dizer, mano, que quando a primeira vez que eu fui assistir o Homem-Aranha, mano, em 2001, né, o primeiro filme. 2002. O filme ia sair em 2001, mas deu aquela confusão do World Trade Center, segura o filme, aí empurraram pra 2002. Tanto é que os trailers antes, foi bem antes do ataque de 11 de setembro, né? Saiu no dia 17 de maio de 2002 aqui no Brasil, ó, manca! Aí eu... Não, mas é porque eles seguraram o filme. O filme foi segurado por um ano, pô. Eu sei, o que eu tô Rapaz. Falando é que saiu exatamente nesse mesmo mês que a gente tá fazendo podcast também. Oi, gente! Oi. O cara tá cagado demais. Bateu! Acabou! É terra! O Brasil! quando eu fui assistir a primeira vez, fui eu, meu irmão, que era pivete ali na época, e o meu pai, mano. Os três foram assistir no cinema, quando a gente saiu do cinema, mano. A gente tava empolgado demais, mano. Puta que pariu, mano. Que filme foda, mano. É o problema de quem sai do cinema. É o perigo. Todo mundo, égua, mano. Filmesão foda. É, não, Giovanni. Puta, mano. Por isso faço que nem eu. Não leve celular, smartphone no cinema, cara. Você vai acabar postando uma coisa que você acaba de ver. A gente saiu do cinema, mano. A gente, meu irmão, vamos passar na banca de revista, comprar as revistas do Homem-Aranha, não sei o quê. A gente comprou o DVD original, mano. Até hoje aqui, o DVDzão aqui do Homem-Aranha. Foi no, quando a gente comprou o nosso primeiro DVD, mano. A gente comprou também o Homem-Aranha. Aí, vixe, meu, filmezão foda, mano. Puta que pariu. Caramba, já é um filme bom pra estrear o DVD, é bom, hein? Foi o primeiro DVD da casa, Joel? Foi o primeiro DVD original da casa. Primeiro original. Agora, cá entre nós, meu primeiro DVD foi... Puta merda, que vergonha que eu tenho. Ameaça Fantasma de Star Wars, cara. Putz. Não, é normal. Meu, sabe qual foi o primeiro Blu-ray que a gente comprou aqui em casa? É. Todo mundo doido. Não, Homem-Aranha 3. Não vale. O que eu achei legal do primeiro filme foi que ele trouxe uma cena altamente tensa pra quem é fã, que é justamente a cena da ponte, né? Daquela ponte de Manhattan, que o Duende Verde faz praticamente um joguinho, né? Um jogo assim, de estilo Jogos Mortais, com o Homem-Aranha, que ele tinha que escolher ou a Mary Jane, que eu achei irado esse lance aí, ele tinha que escolher pra salvar ou a Mary Jane ou o pessoal do bondinho, né? Pra salvar. Caralho, velho. Essa cena é tenso demais, velho. Eu acho que todas as cenas de salvamento, mano, do Homem-Aranha nos primeiros filmes, mano, são fodas demais, mano. Isso, porque você jura que ele não ia conseguir, né? E o filme dá essa reviravolta, né? Ele dá um plot twist e mostra como ele conseguiu resolver isso. Se você não assistiu Homem-Aranha 1 de 2002, então assista. Asilado, que vale a pena. É um filme bom até hoje. Só o 3D dele, assim, o efeito 3D, porque o Homem-Aranha não tem como dar aquele pulo naquela época. Então, até hoje não dá, né? Mas assim, o 3D tá meio estranho hoje em dia. Tá meio que de PlayStation 2. Aí dá... Não, tá PlayStation 2, mas tá bem feito, né, ainda? Tá bem feito, ainda tá bem feito. Dá pra vale acreditar, a pena. Né? Aquela cena, Samuel, quando o Duende Verde rebola aquelas estrelinhas nele, assim, ele vai desviando. Vixe, câmera Matrix, lenta. Pela Matrix, essa cena também é cruel. Acho, hein? Que é a cena mais memorável, né, mano? Do Homem-Aranha 1 ali. É, o Homem-Aranha 1, cara, ele é muito bom. Ele tem uns pontos estranhos, né? Como eu falei, por exemplo, tem uma parte lá que ele entra dentro de uma casa pegando fogo. Aí ele vê uma velhinha assim, né? Uma velhinha com capuz, ele vai tirar o capuz, é um duende verde. Puta que pariu! Aquilo é bizarro demais, cara. Mas é bizarro a forma que o duende verde fala e fica mexendo a cabeça pra falar que ele tá famoso. Só quem tá falando, tá entendendo? Eu acho isso muito estranho, velho. Chega a ser galhofa. Tem uma outra cena que eu acho que, se não me engano, eu tô confundindo com o Oco 2, que é o Homem-Aranha lutando com um cara de luta livre. É no 1, é né? No 1, também. É no 1. Aquela cena é zoada, viu? Eu não gostei não. Agora, o Homem-Aranha 2, mano, pra mim é o meu favorito de todos os filmes do Homem-Aranha até hoje, ó. É. Poderia ter ficado só nesse, né? Na minha opinião, entendeu? Foi o filme que o Sam Raimi mais com a baladeira, meu irmão. É porque, mano, o filme ele tem um roteirozão foda, mano, que eu acho... Eu me identifico pra caralho, mano, com esse roteiro aí, que é ele começando a ficar estressado, né, por causa que ele não quer ser mais o Homem-Aranha, não sei o quê, tem aquela crise de identidade dele. Tu sempre tem essas crises, né, eu já vi ter crise de identidade e desistir de ser super-herói quase todo dia, né? Eu tô começando a ficar preocupado, Eu tô andando com um bando de louco. O cara tá tendo crise de identidade. E fora que o segundo filme tem um vilão mais clássico de todos, né? Do Homem-Aranha, o Dr. Octopus. Muito, pele de aço Octopus. O cara leva chute. E que era esse cara, esse ator aí do Dr. Octopus, era a cara do meu ex-sogro, cara. Puta que pariu. Olhava ele e falava, meu sogro aí. Igualzinho o ator. Tá Alfred Molina, cara. O cara é um puta de uma atriz, cara. Ah, meu irmão, tá chegando a meia-noite, galera. Tá chegando a meia-noite, começa a ficar perigoso. Teve uma cena assim nesse filme que, assim, me fez, assim, desgostar um pouco do filme, que foi a cena do trem, meio que querendo dar uma pincelada, dizendo assim, o Homem-Aranha é tão forte quanto o Super-Homem. Olha só ele parando esse trem. Achei muito esticada essa cena do trem, mano. Mas peraí. Porque é o seguinte, a correlação que existe da aranha é mesmo semelhante com a correlação que existe da formiga. É um inseto extremamente forte. Então, quer queira ou quer não... todo mundo sabe que no universo do Homem-Aranha ele sempre teve uma super força, certo? O Homem-Aranha tem a força de 40 homens. 40 homens não seguram a locomotiva, macho. Oh, vem cá, quem foi? Lindona. Lindona, você. Trocadora de sanduíche. Quem foi que disse pra você? Quem foi que disse pra você que são 40 homens? Pode ser 40 reinos, pode ser 40 super-homens. Tu tá dando. Aonde você está dizendo no universo Sam Raimi que tem, são 40 homens? Pode ser 40 super-homens. E aí, minha filha? Tudo uma questão de hermenêutica, cara. Agora, essa cena do trem, mano, é uma cena que ele é incoerente, porque é o seguinte, os caras entram naquele trem. Aí quando o trem vai andando, o trem não vai parar em canto nenhum, mano. Que poeta, mano. É bem isso aí, mano. Não, mas deixa de ser doente, mano. Ali deve ser aquelas... Ele gira um negócio... Não, mas ele gira aquelas... viazinha que muda pra outro canto, que entendeu? Ela vai dar esse rumo. Aquelas lavanquinhas que mudam pra outro canto, é sério, mano. Vai dentro. Não existe o treino ir pra canto nenhum, mas mano. Ele tava indo, mano. Até pra isso, tava, ele tava indo se lascar o trem. O trem ia cair. Pra mano. Vai se lascar, porra. Segundo o filme, ele revela a identidade dele pra todo mundo, né? E ninguém fala dele, e ninguém fala que é o Peter Parker pra ninguém, tá ligado? Ah, mas isso, apesar de algumas inconsistências do roteiro do Homem-Aranha 2, eu ainda acho ele um filme muito bom, macho. Tu é não, doido. É um baita filme, comparado ao terceiro filme, que, nossa, é foda pra caramba. E é que nem eu falo. Todas as cenas de ação que ele tem são todas justificadas dentro do roteiro, que era pra ter tudo isso, todo mundo, mas não é, né? Mas nesse Homem-Aranha aí, todos vai ser de ação foram de acordo com o roteiro. Cara. Ah, uma cena de briga que eu acho foda é naquele, no banco, mano. O Autopus vai roubar o banco e o Homem-Aranha tá lá. Detalhe, ele pega a Tia May, hein? Ele segura a Tia May. Entra a Tia May no meio da confusão e falei, agora vai lascar tudo. Agora fudeu. Agora a véia sai gritando e fudeu tudo. Agora o Homem-Aranha, ele tem super força, né, mano? Era pra ele dar um murro ali no Octopus, o cara sair voando, né, mano? O Dr. Octopus está biologicamente alterado. Ele é meio gordo mesmo no filme. Ele é meio gordo mesmo. Peraí, gente, por favor. Entenda, eu não tô defendendo o filme, não. Não sou fãzinho do. Não sou curtindo do Homem-Aranha. Mas neste caso. Você tá defendendo. Manoel, para de jogar, seu porra. Uma coisa que eu acho legal ali do Homem-Aranha 2, no Octopus, quando ele tem um acidente dele, né? Que ele fica com os braços pra sempre. Ele fica com uma espécie de inteligência artificial dentro da cabeça dele, ele conversa com os bracinhos dele lá, né? É, bate um papo. Mas aí eu te pergunto, de onde é que o Octopus está alterado geneticamente ali, né? Não, foi biologicamente alterado com a fusão do... Na verdade, tô tentando dar uma desculpa pra super força do Octopus, mas não tem porra nenhuma, não. É só o braço dele, pô. Se eu fosse com o Capitão América, eu defendi até morrer, mas eu sou o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha já tá ganhando dinheiro dele, então foda-se. É só os braços de aço mesmo. O cara assume a derrota. Fatality. Peter Parker, né? Que ele não quer ser o Homem-Aranha, que ele tá cansado. Eu achei... Chuta o pau da barraca. Eu achei muito bem explicado, mas esse negócio dele não conseguir soltar a teia por causa que ele tá estressado, né? Explica realmente. Achei de mimimizinho. E é legal, cara, quando ele deixa de ser o Homem-Aranha e depois volta ali. Na época, quando aconteceu o Homem-Aranha, né? Voltou! Pois é, véio. Não, só um comentário. Na hora que aconteceu aquele negócio que ele não conseguia mais emitir de soltar a teia, né? O colega meu falou, puta que pariu, eu tô broxa. Ele falou que tava tendo meu problema de estresse, então enquanto o Superman não consegue botar a teia pra fora, ele não consegue. Homem-Aranha 3, vamos embora. filme não é ruim, tinha não potencial existe. De ser o melhor da série, cara, pra fechar tinha a trilogia todo. Vamos, Gil, não, você porque deve... tem o Venom, cara. Venom é o mais foda. Pois é, cara. Foda. Quando falaram, vai ter o Venom, eu falei, puta que pariu. Só que o Venom foi a moda caralho. Moda caralho. O Venom, mano. Cara, o Venom era pra ser o Homem-Areia, mano. O ator. Ei, agora eu tenho falado. Aqui, quando eu vi o malucão do Homem-Areia ali, manchou caralho, manchou o Venom todinho, cara. É, mas é ele, mano. O problema é que o Sam Raimi, mano, ele tinha uma tara pelo Homem-Areia. O Homem-Areia é um dos vilões mais merda que o Homem-Areia teve, mano. Não, mano. Até hoje. Eu tô dizendo assim, não. O ator, né? O ator, mano. Tá doido, mas caía no papel direitinho, mano. É, só foi papel direitinho. Até marombado ele era também, é verdade. Pois mas... é, mano. Caiu num papel perfeito, mano. A galera vacalha. O cara coloca... O cara pode colocar aí no Google, mano. Ed Brock, que é o Venom, e bota o Homem-Areia no Homem-Areia 3, mano. É o mesmo cara, mano. Verdade. Mas o problema foi que o Sam Raimi, ele é fã do Homem-Areia, mano. O cara é fã dos piores vilões do Homem-Areia. O mais merda que tem, mano. O problema que eu não gostei foi exatamente isso. Transformar o Homem-Areia como... A morte do Ben foi uma morte banal, de incompetência. Foi de falha, entendeu, cara? É o mais certo que você pode traduzir isso. Foi uma incompetência. O Homem-Aranha simplesmente negligenciou, o cara foi lá e matou de uma forma banal. Não, aí deram uma desculpa mais aprofundada. Tentaram dar uma explicada, né? Não sei o que, na morte pois do Ben. Pois é, cara. Ali. Quem muito se explica, se estraga, cara. É isso que acontece, cara. Hoje os filmes que estão dando certo são aqueles filmes que começam a explicação. Não, vamos fazer um mérito, por exemplo. O caso do Super-Homem, não teve aquela, o cara que o Nolan fez, ele não se preocupou em fazer uma origem. Já todo mundo já sabia, passou e partiu e botou. Tanto é que foi elogiado o roteiro. Porque também o fato de DC também permite você fazer uma linha meio dramática dos personagens. Isso é uma vantagem que tem no DC. Puxando só um filme que o pessoal do Cabine fez recentemente, que foi o filme do Desejo de Matar, que é um filme que o cara, ele tem a família dele assassinada, né, no primeiro filme, e ele nunca mais machou o cara que assassinou a família dele. Ele nunca se vingou, mano. E o cara se... nunca se Se ele conseguisse se vingar, mas estragava o filme, mano. Excelente. Na verdade, ele nem quis ir atrás, né, na verdade. Tentaram dar uma humanizada ali no Homem-Areia e não sei o que mais lá. E deu, sei lá, mano. Foi meio... Não, é que acontece, que ficaram com pena do Homem-Areia, porque o Homem-Areia, ele transita, pelo menos naquele universo, entre o bem e o mal naquele universo. Então, cara, o que acontece foi o seguinte, é um bom ator, o ator que estava fazendo o Homem-Areia era um bom ator, certo? Só que, puxa vida, cara, aquele velho problema de empolgação de filme 3, de já ganhou, já tá vendido, já tá pago, fizeram, quer que não, por exemplo, o Duende Macabro, eu achei legal a ideia do Duende Macabro, gostei da uniforme, inclusive. Existe um Hot Toys caríssimo do Duende Macabro, sabia? Porque tem o Duende Macabro, já não tem o do Homem-Aranha, né? E agora já vão fazer o do Homem-Aranha novo, agora vai ter o do Homem-Aranha, né? Se empolgaram agora, a Hot Toys vai fazer. Ó, a única coisa que eu gostei mesmo no 3 foi a meio que o simbiose, que é o Peter Parker lá também brigando lá com o amigo dele, cara, que tem aquela luta lá que ele meio que deixa, ele joga a bomba, né, de volta e deixa a cara do... Harry. O James Franco, Harry Osborn, que é o que sim, ele que deixa agora a cara dele toda zoada. Ali eu gostei daquela treta deles, tá ligado? Eu achei coisa boa do filme, cara. E todo mundo, cadê a Gwen Stacy? Cadê a Gwen Stacy? Começou aquele bombardeio com a Gwen Stacy. Nesse filme resolveram botar a Gwen Stacy. Veio o reboot, né, mano? Espetacular Homem-Aranha. Não. Tô falando agora desse filme agora. No 3 tem a Gwen Stacy, mano. Você não lembra não, o lugar do... Aí é mesmo, mano. Puta merda. Tem a Gwen Stacy. É isso que eu quero dizer. Eu chego, aparece a Gwen Stacy. Ela foi tão importante que você não lembra. Olha, meu Deus do céu, é a filha do general, né, mano? É. Exato, cara. E você não lembra da Gwen Stacy. É. Joel, você não tá sozinho, eu também não lembrava, cara. Mas vocês como é que são uns bosta. Veja como. Não lembro de uma loura daquela. Se bem que ela é muito melhor que a Mary Jane, hein? É mesmo, é verdade. Esse é que é o problema. Aí que começou a turma do bombardeio da época falando, porra, a Gwen Stacy, que era pra ser a Mary Jane, está superior à Mary Jane. Aí começou a confusão, né, cara? Xê, mano, eu tô deve vendo ser, as fotos deve, dela aqui, puta que pariu, viu? Deve ser porque a Mary Jane tem os feitos bons, né, mano? É foda. E a Gwen Stacy não tem, não. Não, a Mary é 3. Nossa, mulher, não existe, não. Aí, aqui em casa era até 3 horas da manhã. Tem uma cena inteira do Peter salvando ela quando o pai tá desmoronando. Ah, eu lembro dessa aí. Se eu fosse Homem-Aranha, eu mandava era Mary Jane pra puta que pariu, mano. Ah, pra puta que pariu, velho. É doido, com certeza, viu? É, se fuder, mano. Aí, com essa Stacy aí, eu mandava era pra caixa prego. Eu sei que vocês vão dizer que não se incomodaram, mas eu me incomodei muito com esse uniforme do Homem-Aranha, o Sibione ser só o uniforme dele preto e branco. Achei muito paia, viu, doido? Era pra fazer um uniformezão clássico mesmo, mano. Uma homenagem aos quadrinhos, foi feito. Tu não lembra, não, mano? O primeiro uniforme do Homem-Aranha, quando eles mostraram as primeiras imagens dele do Homem-Aranha preto, era aquele uniformezão liso, mano, sem teia, sem nada, mano. É como se fosse uma placa, entendeu? Ah, sim, sim, o do Venom, né, beleza. Acho, foi assistir o espetáculo Homem-Aranha 1. Eu e o Manel, mano. Meu irmão, mano. A gente saiu do cinema assim, que diabo é isso aí, mano? Esse Homem-Aranha aí, mano. A gente passou o filme todinho assim, mano. Que diabo de Homem-Aranha é esse, mano? É isso aí. Pra mim foi uma mega decepção. Uma decepção muito vilão, grande, bicho. Mais decepção ainda foi o vilão, mano. O vilão de merda. E o pai da Gwen Stacy é o mais empata foda de todos. O cara, antes de morrer, disse assim, meu irmão, tu não vai pegar minha filha. Eu vou morrer, mas tu não vai pegar minha filha. Mas que filha da puta, né, mano? O primeiro Homem-Aranha tem uma cena tão vergonha alheia que eu acho que eles fizeram, tipo, fazer uma alusão à cena do trem, tá entendendo? Mas eles não chegaram nem à unha daquela cena, porque eles disputaram assim, o Homem-Aranha estava cansado, e de repente todos os guindastes da cidade começam a ajudar o Homem-Aranha pra ele se pendurando nas teias através dos guindastes. Não, peraí, peraí, deixa de ódio do coração. Primeiro, vamos defender o filme por um lado, peraí, primeiro. Seguinte, foi a melhor química entre namorados do universo Marvel que já existiu, foi do Homem-Aranha com a Gwen Stacy. Não tem o que dizer, aquele de diálogo, que os dois, ali o diálogo entre os dois ali, chega ali, não, você, não, aquilo, não sei, e você, pra aquilo ali e tal, vamos lá, não, talvez, cara, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, você é apaixonado, a pessoa gostando de você, os dois não conseguem nem completar uma frase, doido pra ficar junto, mas morrendo de medo pra ficar um junto com o outro, certo? Isso aconteceu comigo, já com uma fase adulta, já depois de um casamento com a minha esposa, porra, ali me identifiquei na hora, cara, aquele negócio de ficar enrolado, isso é um ponto. Segundo, cara, quer queira ou quer não, é um dos pontos mais importantes dos filmes, foi um novo background pros pais do Peter Parker, que eu achei legal. Agora, vai falar do resto do filme, o filme dói a cabeça, sabendo que o lagartossauro que tava aparecendo lá era inferior a qualquer Pokémon com raiva, cara. Eu gostei muito da química da Gwen Stacy com o Peter Parker primeiro, João. Mas... Era isso que eu queria Eu gostei, comparar. Foi dela, mano. Era isso aí mesmo, mano. Gostei, foi dela. Ela é a única coisa boa do filme, caçando. Mas era isso que eu queria, é isso que eu queria comparar, pra vocês terem uma ideia. O diretor, Mark Webb, né? Ele fez um filme que é totalmente baseado em um relacionamento que foi 500 dias com ela. E ele sempre foi fã do Homem-Aranha. E quando apareceu a oportunidade, depois que ele fez muito sucesso com 500 dias com ela, ele foi chamado pra fazer o filme do Homem-Aranha. O problema é que o cara é muito bom pra dirigir cena de romance, mas não tem aquela direção legal pra filme de ação, pra um roteiro de um filme de ação de herói, entendeu? Não dá, bicho. Pra mim, não dá. Chegar ele não é diretor de ação. Chegar marrom. Não, cara, era pra ter botado um produtor, mano. Tipo o Christopher Nolan, assim, pra dar um tapa na cabeça dele, dizer, bora, agora vamos fazer uma ação aqui, mano. Faz que nem Sin City, mano. Coloca 3-4 diretores no filme só lá e já era. É o problema do... Eu concordo com a opinião do Joel, certo? Mas um Nola seria muito difícil, certo? Não, o Nola não, mas um cara pra fazer... Um cara que segura a peteca em filme bom e juvenil, que tem uma mão boa, é o Spielberg, pô. É, pois é. Colocar, sabe quem, pessoal? Que ele também ele é um diretor assim, que fez um filme de super-herói que surpreendeu todo mundo, que foi o X-Men First Class, que é o Mark Wahlberg, o nome dele. Ele é muito bom pra filme de super-herói, ele poderia ter... Sim, poderia com a arma na cabeça do Bryan Singer, né? Ele fez o... Vamos lá. Olha, esse cara é bom, mano. Boa tarde, tio Bryan Singer. Eu estou fazendo esse filme. Posso fazer assim? Pode. E voltava. Que nem o Zack Snyder com o tio Nolan lá, com a arma na cabeça também, com o super-homem, cara. Então é muito fácil dirigir com alguém botando a arma na cabeça sua, cara. O que eu acho pior do reboot, mano, é que trocaram a roupa do Homem-Aranha, mano. Deixaram a roupa esquisita demais, mano. Não, olho gostei, espelhado, mano. Já bem isso. Não, tá tipo aí, galera. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, escama de peixe, entendeu? Mas eu gostei, cara. Galera, aí que tá. Teve um colega nosso, neste podcast, que falou assim, como o Homem-Aranha tá podendo fazer aquela roupa? Aí você vê um cara na internet que faz seus bicos, comprou uma roupa de esqui e transformou na roupa de Homem-Aranha. E aí? Botou todo mundo no chão. Ah, o cara não tem dinheiro. O cara se vira. Tem as graninhas. E tem também o dinheiro que ele deve ter tido herdado dos pais. Então, cara, esse Homem-Aranha... Ah, e vamos falar também, o Homem-Aranha desse último reboot aí, cara, ele não era tão pobrezinho, não, relacionado ao outro. Não, não, não, não, não, era desse, tão, não. Então, botou o Homem-Aranha. Agora é o seguinte: o que tá, todo mundo gostando desse novo Homem-Aranha que foi apresentado, ele está mais à vontade. Você pode ver que as piadas dele estão mais coniventes com a realidade. Eu consigo enxergar esse cara tirando onda com o Hulk. O outro primeiro eu não enxergava, mas esse Homem-Aranha faz. Você sabe que o Homem-Aranha com o Hulk são das melhores cenas que existem em HQ. Ele bota pra quebrar com o Hulk, cara. Sabe o que é que eu acho que foi desnecessário, mano, no primeiro filme? Tentaram muita deixar, coisa, mano. Tentaram deixar a história muito escura, mano. Muito. The Dark Knight, mano. Não precisa, não, mano. Homem-Aranha, mano. Porra, mano. O cara é pra ser divertido, mano. Não precisava deixar assim, a história mega pesada, complexa. Seu quê? Muito a baladeira dos pais do Peter, né? É, ele... mano. Acho que meio que não precisava, não, mano. Era pra ser uma históriazinha simples mesmo e tal. Eu não me identifico com esse novo Homem-Aranha do reboot, mano. Com outro eu me identificava, não, mano. Um cara. Esse aqui é o seu problema. Esse aí não tem problemas de identidade, né, ainda. Aí tu não se identificou ainda, tem, né? Tem problema de dinheiro, né? Mas o problema todo, Joel, é o seguinte. Qual é o seu problema? Vou dizer uma coisa pra você, tá? Por exemplo, eu gosto muito do Jim Cavill, que fez o vários filmes por aí. O Henry Cavill, o Henry Cavill, quando fez o Super-Homem, ele fez o Super-Homem mais padaúdo, fez o Super-Homem mais potente e tal, uma roupa especial. Tentaram dar muito justificativo, mas ainda tem uma grande lembrança do Super-Homem do Christopher Reeve. Primeiro, foi o primeiro filme blockbuster que eu assisti no cinema, em 78, cara. Eu era um pivete. Então tem a imagem, tem o gosto da imagem daquele puta, aquele filme, aquele impacto dentro da minha cabeça. Então não adianta, pode vir todos os mil super-homens que vier, que eu sempre vou gostar do Christopher Reeve. Tanto foi uma das peças de grande impacto da minha coleção, de maior valor sentimental e agregado que tem hoje, foi o Super-Homem. É, cara. Verdade, ó, mas eu tenho uma nostalgia muito grande do primeiro filme, então, do Homem-Aranha. Então, pra superar esse impacto tá dentro do seu subconsciente, cara, é impossível. Foda, viu? Vou dar um exemplo muito simples, cara. Eu tinha um chefe meu que adorava o filme do Crawl, ou Magnífico, aquele que era com o Steve McQueen, tá? Aí o Pierce Brosnan, já era James Bond, fez o Crawl Magnífico, que é um puta de um filme, cara. Só que todo mundo prefere o filme de Steve McQueen, se mesmo sendo inferior. Porque o Steve McQueen é um ladrãozinho, já o do Pierce Brosnan é um ladraço, um ladrão do caramba. Ladrãozinho, entendeu, né, do, cara? Chaves. A Gwen Stacy é muito melhor que a Mary Jane, viu? É, a Gwen Stacy é mega carismática. Assim. Vou ter que concordar com vocês. Aí, vamos lá. Você tem uma Kristen Dunst que fez uma porrada de filme que a galera não gosta, certo? ela é uma pessoa não muito agradável para o mundo nerd, entendeu? Porém, ela poderia ter feito um bom trabalho junto ao trabalho que ela fez com a Mary Jane, tá? Aí você pega uma Emma Stone, que já vem fazendo um monte de trabalho de filme que a turma gosta. Ela é extremamente receptiva com todo mundo, está atualizada. Ela é demais, e ainda chega, depois que termina o filme, ela dá bota pra quebrar na próxima atriz que vai ser pra substituir ela, cara. Quem é que não é fã dessa menina, cara? Então, cara, eu sou fã dela, cara. Eu fiquei encantado com ela. Vocês sabem quem vai ser a atriz que vai ficar no lugar, ou melhor, quem vai ser a Mary Jane? Quem? Ih, já queimaram ela, já. Vai ser a atriz que faz aquela merda do Divergente, mano. Puta não. Que não, já, pariu. Já queimaram ela. Quem é essa porra? É a toca dos Jogos Dourados, mano. Que é a doidinha. Vamos lá, cara. Galera, vamos lá. Eu tô sabendo dessa confusão. Quem é Divergente, né? Aí começou o problema. Aí começou o problema, como diz assim em português caro, que o problema, porque o Divergente é um filmezinho pra ganhar dinheiro, certo? Um livro também, pra ganhar dinheiro, é um filme interessante e tal. Aqueles livros paralelos que você sabe, vou dizer uma coisa pra vocês, assim, na época do Nome da Rosa, apareceu uma porrada de livro e uma porrada de filmes tentando fazer o filme do Nome da Rosa, tá? Isso foi uma fase. Quando saiu o Jurassic Park, vários livros envolveram o mesmo princípio. Então sempre tem um filme importante com os demais em volta. Então estourou aí todo mundo tá procurando um substituto pra Harry Potter, né? E entrou Crepúsculo, já fez a parte dele, chegou o Jogo Voraz. Mas porque tem uma atriz, que quer queira ou quer não, carrega nas costas. Ela é uma... Ela simplesmente... Ela é, cara, a Jennifer, cara, ela para o tapete vermelho por uma vez. Isso aí foi uma coisa natural. Eu tava no tapete vermelho, ela viu a fã, que era uma portadora de deficiência física específica especial, né? Ela parou, pulou, mandou abrir o cercado, desceu, conversou, bateu o papo, fez assinatura, abraçou a menina, beijou, parou tudo. Christian Dunst não fala com fãs. Isso é legal, cara, da Jennifer Lawrence. Entendeu, galera? A Jennifer é pau, cara. Ela faz isso, cara. E já tem um Oscar nas costas, cara. E já teve outra indicação. Então tá todo mundo assim, cacete, quem é essa mulher, cara? Ela chegou dando tapa em todo mundo. Ô, ela quem tá. Aí eu deixo o gancho pro filme 2. Mas uma atriz carismática dessa, parece com uma Emma Stone fazendo a Gwen Stacy no filme 1. Acho. Poxa, uma atriz dessa tem que ficar franquinha inteira. Acho. Tá que pariu, macho. O cara se apaixona por ela, velho. Ficar entre nós, a mulher é uma chulapa de mulher da pleura. Chulapa! E você, você percebe, mãe, que ela se importa com o Peter Parker, com o personagem, o Homem-Aranha. Ela é muito diferente da Mary Jane. É carismática, cara. Você vê o filme... Eu tava gostando de ver o 2, principalmente o 2. Então, nem que eu tava gostando é por causa dela, cara, entendeu? Eu falei, não, eu vou te dizer, mano. O melhor do espetáculo Homem-Aranha 1 é a Gwen Stacy. Não. É o doentinho verdinho, o maluquinho. Porra de lagarto. Gato, porra de não sei o que, mano. Gwen Stacy ali é foda, mano. A história do lagarto é a pior história de vilão. O pior vilão feito de assim, da nova geração, dos anos 2000 pra cá, foi o pior vilão já feito até hoje. É o fim. Eu acho que é pior que o Doutor Destino do Quarteto Fantástico. E agora, gente? Bom, tu ia falar disso, ia falar do Quarteto Destino, que porra, carneiro. Quarteto Destino? Eu ainda acho o Homem da Areia pior. O Homem da Areia. Ai, Jesus. É o carinha lá das Mulheres de Areia, mano. O diabo! Que é o puta, mano. Muito bem, asilados, lembrando que nessa terça-feira teremos mais um Asila, na verdade a continuação da parte do Homem-Aranha, onde falamos de O Espetacular Homem-Aranha 2, com spoilers. E na sexta-feira vamos ter outro AsilaCast sobre da Barra Precisa, beleza? E falou! Hasta la vista, baby!